nação império. E sem só pra chegar, seu Zulu Nation, da oeste crime. De BH na disciplina e pá, cola com nós neste rolê. Aqui no CPX, onde a maré não tá pra peixe. Porque é só por Deus, né louco, que caminhamos. Só por Deus, PC, que respiramos na disciplina. Eu vejo pelo CPX, vários irmãos que se foi. Outros ligeirão no crime, fielzão. E que espertão pra não cair, que uma palavra vale mais do que seis cargas de peixe. Porque o lema é não abandonar, não posso fraquejar, pros irmãos se orgulhar. Vários velórios, tivemos perca, PC querido, infelizmente se foi, na missão perigo. E G na revolução, vem dois, desmerecem, citando que é patrão, mas pra nós é moleque. CPX sem tristecer, quando perde uma cria, mas aí na disciplina, mandamentos da pista. Da pista, moleque, da pista. Aí, pega a direita aí, abaixa o farol pra não ofuscar a visão de quem tá na função, né mano? Atividade aqui, afasta os problemas, se não confundem nós com os vermes da japonesa. Disciplina na favela, é só lazer, não. Vem zoar o bagulho, não. Vai prevalecer, tem quem cobra, é. Acredita, tem quem cobra. Cai na armadilha, o inimigo vem de fora. Só por Deus caminho nas ruas do CPX. Em busca de ser feliz, vi vários irmãos ter fim, lembranças vem. A saudade inevitável tira a casca da ferida e novamente torna árvore. Aí, na reduzida ganha a rua França. Na esperança vamos colar no campão. Chegou uma estrutura, ó, tem luz à noite, pá. Mas aí, na moral, nós precisa mais irmão, tá aí o crime. Essa aí vai pros irmãos que tão lá na detenção, que cobram um rap sempre. Aquele salve a liberdade vai chegar. Pode acreditar, ladrão, pode acreditar. Se toca as matraca, abracadabra e adivinha. CPX é a família miliano de correria. Ao cair, ao levantar, as andanças te ensinar. Comparando com a Afegã, Talibã e Mahanta. O reinado do Vietnã, de fuzil, cê pode ban. As biqueiras de um por um, o playboy de bam bam bam. O menor subiu de tan, as meninas do divã. A justiça é falhadom, o rap é verdadeiro. Poesia, manda som, tudo de bom. Foi as cria, tretei com a simpatia. Rachei no meio norte, deparei com a covardia na Colômbia. Quem diria, meu irmão, as coisas não são faladas, não passar na tela não. Tribunal, a milhão, a cobrança, a solução. A linguagem, corte do corpo, sacrifícios, ambição. Só por Deus, ladre, só por Deus posso dizer. Na vida deste aí, a carruagem vai tremer. A esperança renascer, pra vencer leva uma cota. A vida oferece espinhos, CPX te joga as rosas. CPX. Se não distingue no físico, no convívio nós descobre. Aí máscaras caem e canta de novo a nove. Império dos guerreiros, complexo arezolita. Bateu de frente à voa, quem que se habilita? Atravessar a linha vermelha, cair no CPX. A nove descarrilhou e a facção deu gargalhado. Livramento, Deus me destes várias vezes. No Réveillon lembro eles de Glock e Miralese. Dignidade perpétua, leais como um saudito. Barbosinha deixa a fuga pra rodar com a abadia. Fascino, dinheiro sujo acostumado. 660, baguizão eles montado. Chovendo japonesa no lado Arizona. Somos IG, somos diamantes que vem da lama.